Tailandense Produções. Quase 5 da manhã e eu ainda não dormi. Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz. É que eu fui terminar com o amor da minha vida. O arrependimento vem quando a cabeça de mim. E você Fabiano Tailandense Produções. Quase 5 da manhã e eu ainda não dormi. Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz. É que eu fui terminar com o amor da minha vida. O arrependimento vem quando a cabeça de Tailandense Produções.